Bruno, 888, Alfa, repórter Esta Juliette. Alfa, chamando Esta Juliette, Bruno, 888. Tô final, 62, 24. Deixa eu completar o final do procedimento, a gente debisa o Luiz, chame torre 198, decimal 95. 895, boa. Pouso Xanero 6224, final de pouso 1-0. Xanero 6224, tráfego avistado. Autorizado pouso, pistão 0, vento 1-10 graus, 079. Autorizado, Xanero 6224. Salvador Azul 4980. Para o Pushback na posição 4 Lima. Você pode táxi, fazer o 4980. Passará para o táxi. Boa noite, Heitor. Para a posição 08, gol no 888, via Juliette. Via Juliette, está autorizado o táxi para a posição 8. Boa noite, 88. Terra 3178, sem identificação, desça nível de voo 060, vou na prova de TAP. Boa, boa, TAP, tá? Terra 3178, para 1. Desça para nível de voo 060, Terra 3178. 060, Terra 3178. Xanel 6224, no solo ao 03, direita solo Salvador 1, 1, correção, 121, 19. direita, Fox 1219. Uno 170, vai na Produto Serra Vitor 366, desça 2500 pés, ajustado 905, autorizado, aeronave pistão 90, reposto passando o Serra Vitor 366. 366, desce para 2500, 2015 ajustado, estão passando, Bruno 170. Táxi em frente, via pátio, Índia, ponto de para a torre, 198, decimal 95, ajuste no 095, azul 4980. Essa foi bloqueado. O táxi via pátio após? Pátio principal, táxi Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 1015. Sete, pátio principal Índia, ponto de espera 1895, obrigado. Alô Salvador, Xené 6224, devolve a porta do táxi. Xené 224, Alfa, porta da Juliette. Alfa, da Juliette. Antes da Juliette, o Xenar 6224. Dois 24, visual com embreada azul, saindo do pátio 3. Afirmativo, sim. Após o tráfego, ingressa Juliette, portão 03. Juliette 03, 6224, após o tráfego. Solo Salvador, azul 4959, cliente da Unifor, solicita autorização de tráfego. Azul 4959, aguarde cópia. Guarda cópia, azul 4959. E Salvador, azul 4980.0. Azul 4980, autorizado a Alinda colapso 10, vento 120 graus, 119. Alinda fala, Azul. A linha decola o 4980, confirma? Afirmativo, 4980. Vento 120 graus, 119. Precisado decolar. Beleza. Zona 78, cancelada a restrição de altitude na posição ITAP. Voe na proa do Serra Vitor 366, desça para 2.500 pés, o ajuste no 015 autorizado, o RNAV repete estabilizado. Na presente direto Serra Vitor 366, a descida 2.500 sem restrições, autorizado, o RNAV repete estabilizado. Na 3, Zona 78. 0260, controle 199, decimal 8. Gente, autorizado de antes, em Vestura 40, colaboração 0, curva direita, aí na cor alta, na verdade 0262, na verdade 199, decimal 8, azul 49, azul 49, cotejamento correto, aposta no corpo, estiver em estacionamento, parte 3. Reporta pronta, estiver em estacionamento, azul 49. 198, azul 4980. Boa noite, Azul 4980, Pucca Jama. Azul 4980, contato radar na decolagem, suba via Pucca para o nível 330. 7 via Pucca 330, Azul. Copia. Do Campinas, nível 340, decola da 10, com primeira curva direita na saída da Euleda Motte. Lopes do 10 é a primeira aerovia após pulbar e conforme rota. Transponder 5445, controle 119, decimal 8, bom voo. Ajuste no 090. Confira pro gol no 170? No 170 da Gol, ajuste alternando entre 1016 e 1015. Aceite o 170. Azul 9300, protegimento da S, pode pronto para ativar aqui só, né? Salvador, voo 9932, sentido de forma, autorização Recife 390. Voo 9934, autorizado Recife, nível 390, decola da 1-0 com a primeira curva esquerda na saída Fuca, Jamo após Jamo Caju. Lucas 1-7, a primeira aerovia pode conforme rota, transponem 5442, controlem 1-19, decimal 8. Mal nível para o voo 1932. Voo 9932, o nível autorizado é o 390. Voo 9932, autorizado nível 390. Decola da pista no zero, sai da Puca, Jamo, depois Caju. A primeira aerovia, reforma do voo 17, transponda 5442, controle 11985, voo 9932. Voo 9932, primeira curva à esquerda. Primeira curva à esquerda, 9932. Presença pode pronto para o pushback, acionamento, cotejamento correto. Dá uma push, 9932. Solo Salvador, 2774, sentido da Uniform. Autorização para Porto Seguro, 1160. 2774, posto seguro autorizado, 1-6-0. Decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída Coral. Transponder 0264, controle 1-19, decimal 8. Autorizado 1-6-0 para Porto Seguro, decola da 5-0, curva à direita, Coral 0264, o transponder 119-8, o controle azul 2774. Azul 2774, protegimento correto, no parte 3, a porta pronto para o pushback acionamento. Fala Salvador, é o voo no 970 de Broxo, escuta, boa noite. Voo no 970, taxi via Alfa Juliette, Telgate 06. Alfa Juliette, Telgate 06. Estabilizando aí, na CA 3178. CA 3178, complete a final, chame Sojo no 895. 1895 a torre, CA 3178. Pode chamar o centro, azul 4980. Azul 4980, afirmo. Chame o centro Recife, na frequência 12685, alterna 12545. Bom voo. Obrigado, senhorita. 28, passando Serra Vitor 372. Já 3178, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Continua e aguarde a autorização 3178. Tráfego avistado, autorizado pouso 1-0, vento 1-0 graus, 08 metros. Autorizado o pouso 1-0, 3178. 305 B. Certo, 3305, autorizado Recife, nível 330, decola da 10 com primeira curva esquerda na saída Puca, transição Caju. Eu peso voo no 7 a primeira da via, após conforme rota. Transponda aí 5437, controle 119, decimal 8. Autorizado para Recife, nível 330. Decola da 10, curva esquerda, Puca, Caju, Upper Zulu 17, conforme o plano. Transponder 5437 e o controle 198 na posição 5. Então, 3305, cotejamento correto, porta pronto para o pushback, acionamento no gate 05. Ramo 723, aciona identificação dessa via chegada ponte para 4 mil pés, ajuste no 0 no 6. Via ponte 4 mil no 0 no 6, gol 1723. Ramo 723, cancelada restrição de velocidade via ponte, está autorizado manter a velocidade presente e informe caso necessária a redução. Mantenha a velocidade presente, se necessária a redução, ajudará, gol 1723. 6224, informação alfa. Prepara a saída, Conde aguardando o cópia. Prepara a Conde aguardando o cópia, 6224, vai copiar alfa. 250, ajuste no 0116, número 2 na aproximação. 516, número 2, descendo para 5 mil pés. A 224, copia. Pronto, copia. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 10 com primeira curva à esquerda na saída Conde. Transponder 0274, controle 199, decimal 8. Autorizado 190, Aracaju, decolando a 10-10 com primeira curva à esquerda, saída Conde 0274 no transponder 198, controle. Oceanamento 224, cotejamento correto, reporta pronto para o puxar daqui a semana. Reportará pronto, Oceanamento 224. Salvador, azul 4959, solicita que tiver aqui acionamento, está na 4 volante. Azul 4959, autorizado, se tiver que acionar, reporte tá aqui. Sim, está autorizado, se tiver que acionamento, azul 4959. 9300, autorizado por pushback estacionário, reporte o tanque. Dono 723, procedimento em uso em Salvador é o RNAV, após a posição pelo autorizado Terra Vita 366. Solicita táxi PLB de 72, autonomia 3 horas e 45, abandonando Aracaju. Azul 4959, Aracaju, confirme o PLB por gentileza. 72, Azul 4959. Azul 4959, autorizado, táxi via 71 no Índia, ponto de espera, chama Tony 18 395, altímetro 1016. Bravo. Autorizado, pátio 1 no Índia, quando pronto, Tony 18 395, azul 10, quando meia, azul 4959. Via chegada Mari. Inicialmente vou em Mari, ao número 3, na aproximação, agora de autorização para o Terra Vita 366. Dono 723, após pelô, desça para 2.500 pés, autorizado o procedimento RNAV e reporte estabilizado Terra Vita 366. 2.500, reporte estabilizado, voando Terra Vita 366, voo no 723. Voado, Zé, confirma alternativo? Bem, azul 9300, taxa via parte 1 no Índia, ponto de fora, Tony, 1-9-5. Altímetro no 0, no meio, segue como número 2 da sua frente, o ATR da companhia, bom. Salvador, azul 4959, está pronto para o ponto de interrogar o Pono Zero. Azul 4959, autorizado a linha de decolar pistola 0, vento 1, 10 graus, 09 nós, o ajuste do altímetro no 0 no meio. Vento autorizado a linha de decolar pistola 10, ajuste no 0 no meio, autorizado 959. Gol no 970 após o TAP, voo Sierra Vito 366, autorizado procedimento RNAV, repete estabilizado. Gente, após o TAP, para o 366, Gol no 970. Este é o 6212, apresente, está autorizado Sierra Vito 366. Salvador, confirmar o registro do gol no 01726, 16. Afirmo, 10116. Certo. Chanel 6212, está autorizado descida para 4 mil pés. 4 mil pés. Tono 970 após o TAP, desça para 2500 pés, repete estabilizado. Tono 970 após o TAP, 2500. Repórter. Isso, se eu tiver que achar a minha opção, vou estar aqui no 9932. Na 3305, pushback acionamento no 5. Na 3305, totalmente pronto. Posto. Autoridade, reporte time. Azul 9300, mantenha o ponto de espera da 90. Mantenha o ponto de espera da 90. Valeu, tchau. Azul 4959, decolado aos 34. Mude o código para 0260 e controle Salvador 119.80. Ciente, código 0260, controle 19.8, azul 4959. Prazo de 180 e reduzindo. Ciente, 1970 está reduzindo a velocidade. Grato, repete estabilizado. Controle Salvador, azul 4959, cruzando 1500 pés na Coral. Azul 4959, contato radar na decolagem, após 2000 pés, está autorizado curvar à direita, direto pro de Coral e ascensão para o nível 140. Ciente, após 2000, direto Coral, ascensão para o 140, azul 4959. O Xamã 6212 está autorizado descida para 2500 pés, o ajuste 10 no meia, autorizado procedimento RNAV e repouso estabilizado. Estabilizou 10, 1723. 1723, chame a torre 11895, depois. 1895, uma boa, 1723. Salvador, voo no 723, estabilizado, final pistão no 0. Voo no 723, autorizado, pouso pistão no 0, vento uma centena de graus, 10 mais, o ajuste no 0 no meio. Autorizado, pouso pista 10 no meio, voo no 723. ataque pro gol 9932, POB 141, 3 horas e 20 autonomia, alternativa é Serra Brava, Serra Gol. Vamos montar o gol 9932. Gol 9932, autorizado táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera chama Tunha, 1-9-2-9-5, altímetro no 0 no meia, bom voo. 0 no meia, e no ponto de espera 2895, gol 9932, boa noite. ISAP, ajuste 1-0 no meia, informe unidade de descida. Guarda da boa, ISAP, chamaremos o policial de descida, obrigado. Draconinho, um abraço, Dias. Opa, outro. Entre 305 para o táxi, 182 a bordo, alterna Fortaleza, 3 horas e 10 de autonomia. Sou Salvador, 118, decimal 95, bom pouso. É, estou dizendo 2895, obrigado. Azul 9300, agilize de manobras, informe o Boeing da Gol, posição Luna no momento. Ciente 09 da Gol e torre 11895. Gol 9970. Gol 9970, continue a aproximação, reporto Embraer da Azul, iniciando rolagem da 10 dentro de instantes. Aguarde autorização de pouso. Passou escuta, 1970. Gol no 723, solo 38, direito no 21, decimal 9, solo. Essa é 9300, autorizado a decolagem da 10, vento uma centena de graus, 10 mais. Autorizado a decolagem da 10, 9300. 1723, táxi via Alfa, Juliette, Salguete 04. Alfa, Juliette para 04, bom, 723. Autorizado pouso, custo 90, 20 graus, 09. 1970, prossegue, baixado e checado. Autorizado pouso, gol no 970, 20 graus, 09. Gente, o gol no 970. Azul 9300, decolado os 39, controle Salvador 119, decimal 80. Obrigado, 19, hein? Azul 9300. Azul 9300, contato radar na decolagem, mantenha a proa até 2.000 pés, após curva direita na proa de Leda. Leda após 2.000, ciente. Boa noite, eu vou. O nome principal de informação alfa. São dois autorizados do Mato Grosso. Gol 1134, informação alfa. Confere, prepara a saída PUC, aguarda a cópia. PUC, João Caju? Tranquilo. Alfa, 3600, acione identificação, desça via chegada Mari para o nível 050, ajuste no 016, inicie redução de velocidade para 2409, informe que é o número 4 na aproximação, mantenha-se na chegada inicialmente. Aparelho 2224, sem condições de iniciar a descida? Afirmo. Desça para 4000 pés, ajuste no 016, mantendo a máxima de 2409. Mantenha a máxima de 240 e iniciando. No 970, solo as 42, direito no 21.9. Direita 219, 970. Olá, boa noite, Gol 970, vibrando. Gol 970, taxi via Alfa, reporte 8 da Juliette. Alfa, 8 da Juliette. Solo Salvador, azul 2774, está com 61 a bordo, autonomia 3 horas e 10, alternando Salvador. É, pronto para o táxi. 61 a bordo? 61. Sim, taxi via parte 1 no Inga, ponto espera 2, 1 no 8, decimal 95, 8 metrô no 0 no 6, bom voo. No 0 no 6, em frente, parte 1, via pós. Índia, considera lá no 0-2-9-5-7-7-7-4, boa noite. Xané 6212, compilante final, Xané 6195. 6195, 6212. Maceió, nível 350, decola da 1-0, com a primeira curva à esquerda, na saída Puca, Jamo, após Jamo Cardio. Só fez o 1-7, a primeira aerovia que intercepta, após conforme rota prevista no polo de voo. Transponder 5454, controle em 1-9, decimal 1. Autorizado, Maceió, nível 350, fez o 1-7, decolando a 1-0, curva à esquerda, prevista da Puca, Jamo Cardio. 1-9-8, Salvador, 1-9-8, gol 9-9-3-2, boa noite. Zero. 2, passando 1710. Boa 9-9-3-2, contato radar na decolagem, suba via Puca para o nível 390, da presente está autorizado direto Jamo. Subindo ao 390, voando direto Jamo, gol 9-9-3-2. Está autorizado voar na Pro Serra Vita 366, desça para 2.500 pés, reporte estabilizado. Está autorizado da presente voar na Pro do Serra Vita 366, desça para 2.500 pés, ajuste no 016, autorizado procedimento RNAV, reporte estabilizado. Passarei 2224, mantenha 2409, informe quando necessário a redução de velocidade. Controle Gol 9932, solicita a proa do Romeu Fox 011, devido à restrição de horário em Recife. Cliente, aguarde o Gol 9932. Guardando Romeu Fox 011, 9932, obrigado. Gol 99312, o centro autorizou pro do Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, gol 9932, obrigado. Chame o centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. 251-238, obrigado. Alô. Chame a 224, prossiga, pronto para o pushback e acionamento. Conforme já informado anteriormente. Gente, 6224, não copiado, autorizado, pushback e acionar, reporte táxi no 03. Eu costumei questionamento, reportará, foi pedido, porém que eu fiz deposição devido ao ponto de espera estar faturado. A aeronave primeira no ponto de espera já está alinhando. Azul 2774, faz a rolagem do tráfego da TAN e mantém o destino zero. Faz o tráfego da TAN e mantém a 2774. 3305, condição de alisar manobras e decolar de imediato, 210 graus 099. Positivo, então decola de imediato, 3305, está autorizada a decolagem? Afirmo. Livre decolagem na 03305. Pode deixar esse espaço, ali mantém. Está presente? Afirma, ali mantém via Charlie, se possível. Via Charlie? É, tá alinhando na Alfa, na Índia mesmo, azul 274. Sem problema, reporte alinhado, azul 2774. Pode ser, via Delta, então, ingresso. 3600, deixa via. Para o nível 050, após ITAP, está autorizado Serra Vita 366. Serra Vita 050, ITAP está autorizado a Serra Vita 3674, atento às esperanças de turbulência do Airbus 320 que decolou à frente, autorizado a decolagem da 10, vento 1, 10 graus, 10 mais. Autorizado a decolagem 374. Via Pouca no 330, 3305. 4959, aguarde. Via 9932, chama o centro Recife, na frequência 12685, alterna 12545. 12685, 12545, boa 9932, boa noite. Afirma, boa noite. Noite, pessoal, 95, 8 metro no 0, no meio, bom voo. Índia, ponte pela 295, no 0, no meio, chamei 062, exato. 98, azul 274, muito obrigado, boa noite. 4959, 10 milhas para o limite da terminal, mantém o nível 140, conforme solicitado, chame Léo, frequência 120, decimal 1. Controle Salvador, boa noite, Azul 2774, passando 1300 para 1160, saída Coral. Azul 2774, confirmando a mandada na decolagem, suba via Coral para o nível 1160. Via Coral para o 1160, 2774. É 3600, após o TAP, desce para 2800 pés, ajuste no 016, reporte estabilizado. 2500 no 016, reporte estabilizado, 3600. Tá, 3305, autorizado para o Edu Romeu, Fox 018. Valeu, Fox 09, obrigado. Paredo 2224, complete o sinal e chame Torre Salvador, 118, decimal 95. Autorizada, linha decolada pista 10, vento 1, 10 graus 099, informa a TR da Passaredo, 1 milha de externo. Linha decolada pista 10, Oxenay 6224. Oxenay 6224, agilize manobras por gentileza. Passaria do 2224, agora numa final de 3 milhas. Gente, passaria do 2224, autorizado pouso pistão no zero, vento 1-0 graus 099, o ajuste do altímetro no 0-16. 1-0-16, livre o pouso na cabeceira 1-0, grato. Oxenay 6224, decolado 55, controle Salvador 119, 1-80. 19-8, uma boa noite. Oxenay 6224, boa noite, contato radar na decolagem, suba via Conde para o nível de voo 190. Via Conde 190, Oxenay 6224. Estabilizado, tá 3600. Tá 3600, complete a final e chame Torre Salvador 118, decimal 95. Vai chamar a torre, obrigado. Tá 3600. Salvador, boa noite, gol no 098. Gol no 098, ação identificação. Após a bola, está autorizado por dia, TAP, desce para o nível de voo 050, ajuste no 016. Após a bola, TAP. 050-1-0-1-6, 3305, chame o seu ator de CIF na frequência 1-2685, alterna 1-2545. 2-1-5-2-5-4-5-3-3-0-5. Solo 57, próxima direita, no 2-1-9, solo Salvador. 2-1-9-3-2-2-4-3-6-0-0. Eu continuo em aproximação, aguardando autorização de pouso. Salvador é o azul da I-74. Possível. Condição de voar Raíra, está presente? Agora de coordenação com o controle Ara, o controle Irel, Ilhéus, o azul da I-74. Aguardando, I-74.